3S pistão no zero, alta 6570. Passou no dono, chamou na torre 118, décimo 95. 102,95. Bono 115, autorizado, assinado o procedimento LSX3. Desça para 2,1 pés, tração aproximação, meia dúzia de milhas, Boeing 767. Tente, da livre ILS, gol, no 725, descendo para 3,1 pés. Corre. Roberto, por favor. 10 graus, 0,2 nós, quase calmo. Ah, ok, muito obrigado. Zero para embarque travado. Cargo 6570, autorizado pouso pistão 1 a 0, vento 0, 1 a 0 graus com 2 nós, ajuste 1010. 6570, livre pouso pistão 1 a 0. Estabilizado ILS, 1,5 mm para o externo, voo 17, no 5. Tem um plant final ILS, torre 118, decimal 95. 95. Salvador, bom dia, voo 117, no 5, vai passar o externo, vai extravar. Voo 17, no 5, ajuste no 0, 1 a 0, continue a aproximação, guardando pista livre. Gente, não se escuta, 7, no 5. Cargo 6570, no solo 04, vai livrar à direita. Pós prossegue Alfa, Kilo, parte 3, posição é 1 a 0. Alfa, Kilo, parte 3, posição 1 a 0, essa carga 6570. Voo 1715, autorizado pouso pistão 1 a 0, vento 020 graus com 3 nós. Livre pouso 1 a 0, voo 1715. 9910, chegada a mar e desse mantenha 3000, ajuste 1-0-1-0. No 715 no solo aos 07, vai liberar a sua direita, prossegue táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, no 7. Estou no 804, eco correto, ajuste no 010, pronto, cópia. Cidade Salvador, Galeão, via Pesulo 10, Bismap após DCT Lúvito, Barbacena após Toquim. Nível de voo 360, saída Tael, Leda, após Leda, Bridge. Decola pista 10, primeira curva direita, transponde 5142 e o controle Salvador 119.8. Estive apenas confirmando a rota, Upzulu 10, SMAP, pode DCT Lúvito, DCT Barbacena, pode DCT Toquim. Correto, 1804, chame pronto. Salvador, TAM 3171 para acionamento na posição posterior do feedback, portão 6. Estimativo, livre acionar a posição, reporte para o pushback, TAM 3171. Chamar pushback Delta 9359. Só pra confirmar, a nossa autorização ainda permanece válida? Ativa até os 8h45, ok? Sim, Delta 9359. Ativa Juliette, 195. 1795, autorizado, Juliette, portão 02. 02, obrigado. Salvador, TAM 3171 para Fujitec. TAM 3171 autorizado, Xantax. Vai Salvador, bom dia, azul 4201. Para a posição 09. 3 9359, chame táxi. Chamar táxi, 9359. Chame na frequência correta para a cópia, caso 209. Autorizado Salvador, Recife, via Upper Whisky 58, nível de voo 390, saída Puca, transição Caju. Decola pistão 10, primeira curva esquerda, transponde 5146 e o controle Salvador 119.8. Autorizado Recife, 390, 350, saída Puca. Maracatu, 10 com a mesinha, 4,6, 1,8, 0,6. Correto, 514.000, transponde, chame pronto, gol no 642. Tá mal, é. Livre ILS, total 9910. Aerovia Upper Zulu 16, nível de voo 360. Saída Dael, Leda, após Leda direto Bridge, onde intercepta a aerovia, após autorizado conforme a rota. Decola da pista 10 com a primeira curva direita, transponder 5141 e o controle Salvador 119.8. você está autorizado por cinza, 3.000, sua autorização é nula. Se ela parou a posição limpa, a transmissão direto prende o aproximamento. Protocola da 1.0 com curva direita, 5.1.4.1, transponde 19.8 controle, o 4.0.4.0. Faixa em ponto 3.1.4.0.4.0. Salvador da 3.1.7.1, em autonomia de 4 horas, qualquer na região, 198 a bordo para o carro. Cat 3.1.7.1 no Guardax. Guardax. O tráfego Salvador é o 3.8.9.0 com informação ECO. Total 9.9.1.0, 2. Total 9.9.1.0, 2. Torre Salvador, total 9.9.1.0, final da 1.0. Total 9.9.1.0, ajuste 1.0.1.0, livre pouso, pistão 1.0, vento 0.3.0 graus com 1.9. Autorizado pouso, total 9.9.1.0. Da 3.1.7.1, autorizado táxi via Pátio e Índia, no ponto de espera, reporte pronto, ajustando 1.0.1.0. Pátio e Índia vai chamar pronto, no ponto de espera, o 3.1.7.1. Do 4201, bom dia, prossiga. Bom dia, Azul 4201, conforme eco, cópia em 1895, por gentileza. Ajuste 1010, pronto, cópia. Autorizado Salvador, Campinas, via Pêsulo 16, nível de voo 340. Saída da El, Leda, após Leda direto, Brinde, um intercepto aerovia, após conforme a rota. Decola da pista 10, primeira curva direita, 5153 é o código transponder e o controle de saída 119.8. Ativo, contingimento correto, apenas confirmando o controle, 119.8, ok? Total 9.9.1.0, no solo 1.8, livrado na sua direita, prossegue táxi via Alfa, Kilo, Pátio 3, posição é 0.5, atenta ao sinalizador quando lá. Alfa, Kilo, Pátio 3, posição 0.5, cara atento ao sinalizador, total 9.9.1.0. Salvador, muito bom dia, sou 3.8.9.0. TAM 3890, ajuste 1010, prepara a PUCA, transição Caju, guardando cópia. Guarda. O TAM 9359 para ataque, 1206 a bordo, alterna Salvador, 2:20. Tudo é ataque, via Pátio Principal e Índia, no ponto de espera, reporte pronto, ajustando 1010, TAM 9359. Pátio Índia, chamada ponto de espera com 1010, TAM Salvador, o Chanel 6219. 6211, informação eco, ajuste 1010, aguarde copo número 2. O confirmo para 6211. Informação é eco, ajuste 1010, aguarde para cópia número 2. Ok, está aguardando a cópia o 6211. Salvador, o número 07. Número 607, informação eco, ajuste no 0.0, número 3 para cópia. Agora o 607, é eco. Oi, o 317, não está pronto, quando espera, então no 0. Então, 3171 autorizado, alinhar e decolar, pista 1-0, vento 040 graus com 2 nós. Decola, 3171. Tá, 3890, pronto, cópia? Pronto, 3890. Autorizado, Salvador, Recife, via Upper Whiskey 58, nível de voo 330. Sai da Puca, transição Aracaju. Puca, transição Caju. Decorda pista 1-0 com a primeira curva à esquerda. Transponder 5154 e o controle Salvador 119.8. Autorizado então Recife no nível 330 pela Amperuíso 58. Puca Caju é a saída, decolando da 10 com curva à esquerda. 5154, transponder 198, o controle 3890. Faiate é pronto, 3890. Chamará. Puxa, 6211, pronto, cópia. 6211, cópia. Autorizado Salvador, Galeão, via Pesulu 10, SMAP, DCT Lúvito, Barbacena após DCT Toquim, nível de voo 360, saída Tael, Leda, após Leda Bridge. Decola a pista 10 com a primeira curva à direita. Transponder 5143 e o controle Salvador 119.8. Dasham Tax 4201. 7891, está autorizado Galeão, Aracaju 10, SMAP, Dúbito, Barbacena, Toquim. Decola da pista 10, da Euleda Bridge, com a primeira curva à direita. 5143 no transponder e o nível de voo é o. Nível de voo 360, controle 119.8. Foi a 2621, chama pronto. Chamada pronta. T9359 no ponto de parada 10 pronto. T9359, ali mantém cabeceira 10. Ali mantém 10, T9359. O gol 1804 vai guardar no 2. Tô ok, já tem o Embraer azul autorizado no 01. Pushback chamamento 804. Gol no 804 vai guardar a número 2 no setor. Já tem o Embraer azul autorizado no 01, interfere, ok? Tan 3171, decolar 224, controle 119.8, boa viagem. Bom feriado. Azul 4040, para a posição sobre o estado de pago, para o puxo para a nossa. 3A, Champa, táxi, azul 4040. Lima, chamará táxi 4040. 3171, submarinha 320, saída da EL. 320 da EL, 317. Da 9359, autorizado decolagem pista 10, vento 030 graus com 2 nós. Autorizado decolagem da 9359. Gol no 607, ponto da cópia. Temático. Autorizado Salvador, Guarulhos, via Upezulu 16, nível de voo 360. Saída da El, Leda, após Leda direto bridge, onde recebe aerovia após conforme a rota. Decola pista 10, primeira curva direita. 5150, o código transponder e o controle 119.8. Afirmativo, agora o 607 está autorizado para Guarulhos, nível de voo 660, via rota do plano de voo, com o assunto 16. Recorda 10, curva direita, saída da Euleda Brito, no intercepto da aerovia. 5150 no transponder, controle 119.8, copiou o voo no 607. Correto, gol no 607, apenas confirmando a aerovia Pesulu 16, ok? Correto, pronto, gol no 607. Obrigado. Solo azul 4, 201, autorização táxi, autonomia 0540, autonomia roda, zero, zero, zero. Da 9359, decolado aos 26, controle 119, decimal 8, boa viagem. 198, da 9359, obrigada. Azul 4201, apenas confirmando. 03, hoje na autonomia 13 horas e 40. 0, está na Ribeirão Preto, 116 agora. Subirão 370 na PUCA, autorizaria a PUCA direto? 95, azul 4201. Tipo 55 14 que chamou o solo? 14. Afirmativo, chama a tua 1895. 1895. Tipo 5514, confirma o horário do plano? Ativo, não recebi o plano aqui ainda no sistema, quando chegar eu coordeno e chamo o seu pacote, ok? Ok, Roger, azul 4040, dois ataques via parte principal e Índia, no ponto de espera, reporte pronto, ajustando 1010, azul 4040. Já autorizado o gol 804. O gol no 804 após a passagem do segundo Embraer da Azul, a sua causa está autorizado sem para táxi. Está autorizado em coordenação equipe de solo, ok? Autorizado para coordenação, gol no 804. Xanã 6211, pushback acionar no 7. Autorizado Xanã 6211, chame táxi. Agora táxi 6211. Segundo 804. Na direção azul, posição 1, é isso? Mentira, tá saindo um Embraer azul do pátio 3, vai prosseguir para o ponto de espera, ok? Tem um vindo do pátio 3, após o segundo, ok? Esse segundo, do pátio 3, que tá saindo do pátio 3, o senhor tá autorizado a iniciar o pushback e coordenação aqui pro solo. Obrigado. Azul 4201 autorizado, alinhar e decolar, pistão 1-0, vento 0-3-0 graus com 2 nós. Mil, ajuste 1-0, 1-0, Mike Echo Delta.